abro meu coração e sou o que sou, sem medo do teu esconderijo, Senhor. Eu tenho libertação e conto meu maior segredo. Tu me sondas e me conheces, Senhor. Para onde me ausentarei? Para onde eu fugirei? Se subo ao alto monte ou no vale mais profundo estou, sei que nada sou, sei que nada sou. Sem o teu amor, sem o teu amor, Senhor, eu sei que nada sou, nada sou, nada sou. Sem o teu amor, sem o teu amor, Senhor, eu sei que nada sou, nada sou, nada sou. Me ausentarei, para onde eu fugirei? Se subo ao alto monte ou no vale mais profundo estou, sei que nada sou, nada, nada, nada sou. Sem o teu amor, Senhor, nada sou, nada sou. Sem o teu amor, sem o teu amor, Senhor, nada sou, nada sou. Sem o teu amor, sem o teu amor, Senhor, eu sei que nada sou, nada sou, nada, nada sou. Sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu amor, Senhor, nada sou. Sem o teu amor, Senhor, nada sou, nada sou. Sem o teu amor, sem o teu amor, Senhor, nada sou, nada sou.